Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Unidos pelo mesmo propósito, F-Zou, MC Dom. Eu vou rimando porque quero ser o rei. Satisfação, saudação do Brasil ao Japão. Aqui é Dom, rimador, adorador do Senhor. Por favor, me dê um minuto de atenção. Fui chamado pra falar de alguém comparável, sondável, infalível, imutável, Deus da eternidade, fundador, inventor da humanidade. Pare, pense, pense, pare, não há quem se iguale. Contra fatos não há argumentos, e disso com certeza tá cheio o testamento. Pela fé, eu posso e vou muito mais além. Pela fé, eu desmascaro a história do Big Bang. Quem um dia pensou que sentaria no trono foi expulso, igualmente também dessa parte que acreditou, perdeu tudo. Não há Deus maior e nunca haverá. Quem crê levanta as mãos pro ar, vamos lá. Rafa, Shalom, Adonai, Elion, Jirei, Nissi, é, ele vive. O arquiteto do universo é soberano e santo, se mostra grande em poder. No entanto, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho Jesus Cristo como sacrifício. Quem faria isso? Apesar dessa glória que tem, ele se importa conosco também. Deus é grande, sua misericórdia é constante. Deus é grande, sua graça se vê a todo instante. Deus é grande, e me amou primeiro muito antes. Hoje sou seu herdeiro, resgatado pelo sangue. Efesou, MC Dom, soldados de Cristo pelo mesmo propósito. Anuncia que Deus é grande aos quatro cantos. A ordem foi dada no livro de Marcos. Quem leu tá ligado, não fica calado, atende o chamado e reconhece a voz do bom pastor. Todo louvor ao Redentor. A justiça que vem do céu, do grandioso Deus, Rei de Israel. Ele é o meu Senhor, o meu Deus de vitória, o meu Salvador. A paz Dom, louvado seja Deus, pois ele é bom. A ele toda a glória através do som que o grave ecoe por toda essa cidade, enquanto minha alma adora o Rei da Santidade. Eu acho louco, truta, como Deus faz, tirando nós da guerra, levando nós pra paz. Hoje sim, eu vivo o que é melhor, pois ao contrário dele, já provei o que é pior. Mas deixa quieto, tempo é rei, a bandeira da justiça estenderá seu seio. Fico feliz, Deus é com nós, em busca da vida santa, e os crentes a porta-voz. A justiça que vem do céu, o grandioso Deus, Rei de Israel. Ele é o meu Senhor, o meu Deus de vitória, o meu Salvador. Ei, Jesus é bom e por mim venceu a cruz, fez resplandecer nas trevas grandiosa luz. Ei, você que é mina, se identifica, rima, levante a mão pra cima, levante a mão pra cima. Bora bem alto, eu quero ouvir dizer: Jesus é bom, meu Deus, amo você. Sempre assim que puder, pare, olhe para o céu, pois é de onde veio, onde é o Rei de Israel. Redentor, meu Senhor, que um dia vai reinar, o grande Salvador, leão da tribo de Judá. Eu glorifico a Deus, no rap ou no louvor, Fernanda, ministério, Éfeso, a paz do Senhor. Deus é bom, glorioso, grande eu sou, me resgatou das trevas, aleluias ao Senhor. Onipotente, onisciente, onipresente, debaixo de suas asas viverei eternamente. Eu sei, a vida é duro, corre, corre, é monstrão. Jesus olhou pra mim e estendeu a sua mão. Muito obrigado, a Cristo eu sou grata, por me fazer crescer e ser uma mina abençoada. Glória a Deus, que nos tirou das trevas e nos trouxe pra luz. Grandioso Deus, aquele que nos livra a cada dia das más conversações. Ei, mina, que Deus abençoe a sua vida, ilumine a sua caminhada e te guie no caminho certo sempre. Jesus te ama. Grandioso Deus. Ministério Éfeso, MC Dom, o verdadeiro compromisso com a palavra de Deus, o evangelho, rap cristão. Paz.